Na noite de ontem, por volta de 21 horas e 40 minutos, serviço de emergência, SIAT, acionado. Pessoas feridas por disparos de arma de fogo na rua Pompeu de Toledo, no bairro Vila Borges. Nossa equipe rapidamente deslocou-se e chegou antes mesmo que as unidades de resgate da Polícia Militar. Encontramos uma mulher caída ao lado de um veículo e um jovem caído sobre a calçada, ambos feridos por disparos de arma de fogo. No chão, nas proximidades, um grande número de projéteis e cartuchos deflagrados. Um automóvel Gol que pertenceria a mãe e filho feridos também estava perfurado por disparos de pistola calibre 9mm. Rapidamente, policiais militares do grupamento tático do 14º BPM chegaram e isolaram a área, facilitando o trabalho do corpo de bombeiros que chegou em seguida. Rapidamente foi constatado que a mulher era Erondina Marçal de Oliveira, o filho Maicon Michel Oliveira da Silva, de 20 anos. Ambos feridos com gravidade. A presença do médico foi necessária e o encaminhamento dos dois ao pronto-socorro do Hospital Municipal. O aspirante Dresch da Polícia Militar conversou com nossa equipe a respeito da situação e nos relata as informações colhidas pelos PMs no local. Então, chegando na Vila Borges aqui, nós recebemos um chamado do 190, duas vítimas, né, um homem e uma mulher, um casal. O chamado foi que uma moto preta, placas paraguaias, passou aqui e efetuou os disparos nessas vítimas. A princípio seria essa a situação. As pessoas que foram atingidas são mãe e filho e estão bastante machucados, né? Exatamente. A princípio aí estão machucados, né? Mas o SIAT chegou, conseguiu socorrer e vamos torcer para que essa situação termine tranquilamente, da melhor forma possível. O monitoramento da Polícia Militar está tentando localizar e identificar essa motocicleta, confere? Confere, a equipe do monitoramento está lá na central, fazendo a conferência das câmeras para tentar identificar essa localização e já vamos enviar as viaturas disponíveis aí para tentar pegar esses indivíduos aí que fizeram esse disparo. 190 para qualquer informação? 190 sempre, a Polícia Militar está sempre à disposição da sociedade, né? Então, precisando de qualquer coisa, qualquer tipo de situação, ligue o 190, dispare de arma de fogo, principalmente, estamos aí para cumprir o nosso dever. Em levantamento paralelo, nossa equipe descobriu que Erondina Marçal de Oliveira já esteve presa na capital do estado por crimes que não foi possível apurar, mas ela já cumpriu pena em regime fechado. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.